de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. A FM Melodia também pode ser ouvida online, www.radios.com.br/Melodia FM. E você pode entrar em contato conosco e também ouvir os programas passados na nossa página específica para o nosso programa, www.acasadapedra.com.br, e lá você terá um link específico piscando com o Questão de Sensibilidade aguardando a sua visita. E nesse mesmo site você tem também a oportunidade de verificar todo o nosso trabalho na linha da sensibilização. Ciclone. Nesta semana, a nossa proposta é trazer a você a World Music. A World Music é uma música regional, a música folclórica de raiz de uma determinada cultura. É um sentido bem amplo que engloba uma série de manifestações musicais, muitas vezes as expressões específicas musicais da raiz de um povo, de uma cultura, e outras vezes essas raízes servem de inspiração para uma criação nova. E nós vamos ter durante a semana alguns exemplos. E começamos hoje, vocês já ouviram essa introdução, no meu entender, linda. Eu gosto muito desse projeto, dessa proposta de trabalho de um compositor galês. O nome dele é Carl Jenkins. E ele é nativo da Inglaterra, do Reino Unido, já que o País de Gales faz parte do Reino Unido. E o seu estilo é um estilo muito especial, tanto que vocês, como conferiram, tem na voz, nas vozes, às vezes são várias vozes, a expressão principal da melodia. E a sensação que se tem é que é um dialeto, uma língua, mas na verdade não é. Aqueles sons que são produzidos são sons que ele mesmo cria. Ele cria sílabas e até palavras, mas que deem a possibilidade da voz funcionar como um instrumento. Então, não existe uma mensagem de um conteúdo, e sim um som que se soma a toda uma orquestração de fundo que acompanha essas vozes. Essa é a ideia dele enquanto criador de música, enquanto compositor. Ele reuniu um conjunto vocal e desenvolveu esse trabalho. É um trabalho belíssimo, é de uma sonoridade incomparável. Tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje. E vamos continuar com essa proposta de World Music. Começamos com Adiemus, esse conjunto e essa proposta desse grande compositor, que é o Carl Jenkins, reconhecido internacionalmente na linha da World Music. My cruise, my car, my boots. uma cuma, mama, mama, dia. Aracamama, mama, mama, mama, dia. Aramacum, tiki, aramacuma, ya, oh, oh. Uma cuma, mama, mama, dia. Aracamama, mama, mama, mama, dia. Aramacum, tiki, aramacuma. Sede medus sanete. Is Assamalamikara, Aduna, karamana, aduna, karamana. É na qualidade das relações que eu estabeleço com tudo e todos que habitam o meu cotidiano que eu me exercito na suprema arte de me fazer um melhor ser humano. E o Questão de Sensibilidade de hoje fica por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Renato.